fizemos aquela vez. Te coloquei na minha lista, mas não te telefonei. Nunca mais te vi na pista. Tô na correria outro mês, correndo tipo velocista. Mas me lembro o que você fez, me lembro o que você queria. Grana na mala do carro, yeah. Rota de fuga pro carro, yeah. Comprando coisas à vista, sem se importar se tá caro, yeah. Joga no caixa e tá pago. Jordan personalizado tá pago. Qualquer produto da loja tá pago. Pega um cordão cravejado em topazio. Vim de uma vida que era nada fácil. De brusa de time, camisa da Lazio. Por isso eu não posso me emocionar. Acelerei e fiz a nave voar. Jamais poderão me alcançar, jamais poderão me alcançar. Tenho corrido pela nossa vida, então nada vai poder me parar. Eu quero mais, e eu falo sério, quero mais. Eu quero mais, bem melhor que esses caras normais. Esses caras sempre são iguais, mas eu quero mais. E eu falo sério, quero mais. Eu quero mais, bem melhor que esses caras normais. Esses caras sempre são iguais, yeah. São iguais, eles são cópias. Ignoro o que eles falam. Hoje nós fazemos notas, ganhamos mood e eles se abalam. Os inimigos se calaram, chegamos em níveis notáveis. Seguimos inabaláveis, e eles só seguem no embalo. Nós tínhamos coisas horríveis, agora nós temos coisas invejáveis. Sonhávamos com conversíveis, agora eu não paro até ter uma Ferrari. E não tem nada que me pare, não importa o que você me fale. Não vai ter nada que atrapalhe, que eu faça meu sonho ser realidade. Fizemos aquela vez, te coloquei na minha lista, mas não te telefonei. Nunca mais te vi na pista, tô na correria outro mês, correndo tipo velocista. Mas lembro do que você fez, me lembro o que você queria. Fizemos aquela vez, te coloquei na minha lista, mas não te telefonei. Nunca mais te vi na pista, tô na correria outro mês, correndo tipo velocista. Mas lembro do que você fez, me lembro o que você queria.